Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Os homens e mulheres, os jovens e crianças que tenham boa vontade mesmo, que é vontade firme, vontade decidida, não é boa intenção. De boa intenção está calçado o inferno, diz a sabedoria popular. Esses de boa vontade, que é a vontade esclarecida, a vontade iluminada que não aceita algemas, porque quem pode algemar o espírito de um homem livre, de uma mulher libertada pelo conhecimento da verdade de Deus? Porque não foi à toa que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade de Deus, naturalmente, porque Jesus não ia pregar a verdade dos homens, que muda conforme a latitude, conforme os costumes. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, da boa vontade divina, com a qual os anjos da milícia celeste anunciaram aos pastores do campo o nascimento do Salvador da humanidade, enriquecidos pelo Evangelho, pelo Apocalipse, por esse conhecimento extraordinário, enriquecem também a sua nação. A questão é permanecer fiel, porque Jesus diz também no Evangelho: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. E no Evangelho, no seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 10, ele adverte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Queremos ser fiéis e justos, caminhando ao lado do nosso divino chefe, porque proclamamos aqui na Legião da Boa Vontade, quando vamos estudar mais ensinamentos do Evangelho, Apocalipse do Cristo, que quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Bem, meus amigos e irmãos, vocês sabem que os tempos realmente chegaram. Aliás, já estão passando. São essas transformações extraordinárias no campo da tecnologia, no campo dos costumes, que precisam ser iluminadas também pelo progresso espiritual. Porque, como eu tenho dito aqui sempre, nesta pregação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, a solidariedade expandiu-se do campo da ética e tornou-se uma estratégia de sobrevivência para os povos e nações da Terra. Estratégia de sobrevivência. Vejam bem. Alguma coisa no ar além dos aviões de carreira, como diria o saudoso Aparício Torelli, aquele que afirmou que a Legião da Boa Vontade é a demonstração inequívoca da capacidade realizadora do povo brasileiro. E realmente há, todos sentem nos seus corações. Brincando ou não, as pessoas vão sendo levadas a manifestar-se sobre o tempo, sobre o espaço, e vão se aproximando da espiritualidade. Por isso lhes digo sempre, abram as suas consciências para a espiritualidade superior, que vem da palavra de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O mundo espiritual existe, não é uma abstração, é uma realidade. Daí pregarmos aqui, desde os tempos do saudoso fundador desta casa, a união das duas humanidades, que está no Apocalipse, com a descida da Nova Jerusalém. E eu dizia que, brincando ou não, as pessoas vão sendo levadas pelos acontecimentos, por alguma coisa que lhes toca o coração, a manifestarem-se sobre o tempo, o espaço. E que as almas, de certas almas, ainda renitentes no crime, vão ficando angustiadas, aflitas. E eu lhes digo aqui, para governar uma nação espiritual como a Legião da Boa Vontade, só com fé em Deus. E muita fé mesmo. A fé que remove montanhas. Esse é o nosso combustível. Eu já disse aqui várias vezes, eu vivo de fé, fé em Deus. Disse o Cristo no Evangelho segundo Marcos, orai, vigiai, no discurso sobre o fim dos tempos. Mas é necessário que façamos do Evangelho o Apocalipse o pão diário para o fortalecimento das nossas almas, que afinal de contas, Jesus é o pão que desceu do céu. Nós vivemos esta época aqui, que eu tenho repetido para vocês. Eu já lhes disse que o Evangelho moderno, que é o Apocalipse, permeia toda a Bíblia Sagrada. Desde o Pentateuco mosaico até o próprio livro da Revelação de Deus através do Cristo e do Espírito Santo. Porque logo no início do Apocalipse, logo no início, Jesus não gosta de deixar dúvidas na alma de ninguém. Nós vemos claro, ali no título, quem é o autor? E vemos o assunto do livro que está lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E um livro do qual tanta gente tem medo? No seu versículo 3º do capítulo 1º, depois de revelar que o Apocalipse é de Jesus, porque Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João para avisar a todos nós, porque João não fugiu, apesar de Dona Genária estar sofrendo na ilha de Pátimos, exilado por Domiciano. João não se negou a dar o testemunho de Jesus Cristo. Por quê, hein? Porque no versículo 9, desse mesmo capítulo 1, ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Lá ele é transportado em espírito no dia do Senhor e vai ouvir uma voz que vai mandar que ele escreva em livro essa mensagem e as remeta às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, na Ásia Menor, e que hoje estão por todo o mundo representando não somente rebanhos religiosos, mas a política, a ciência, a filosofia, a economia, a arte, os esportes e daí por diante, que ninguém vai querer restringir a palavra de Jesus ao setor notável da religião, porque tudo, ao final, de forma sublimada, é religião. Política é religião, ciência é religião, filosofia é religião, arte é religião, esporte é economia. Quando todos aqueles que as promovem pelo mundo percebem que elas existem para estabelecer na Terra uma sociedade em que o homem respeite o homem e o homem respeite os espíritos de Deus que existem, nossos anjos guardiães para nos proteger. Por isso ninguém pode temer o Apocalipse, que é um livro que nos inspira essas palavras. Pois, como eu dizia, logo no versículo 3 de um livro que algumas pessoas temem, ou muitas, mas vão deixar de ser muitas, está registrado o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. E agora o tempo está em cima. Jesus, o pão que desceu do céu, conforme o Evangelho, seu Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 51, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus diz que não nos deixaria órfãos e conosco permaneceria até o fim dos tempos para dar, conforme ele afirma no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Quando voltar na glória de seu Pai com seus anjos sobre as nuvens, a cada um de acordo com as obras de cada um. Só assim que pode haver sociedade solidária. Que as pessoas tenham fé para realizarem boas obras de civilidade, se preocupem com a educação, não somente com a instrução, mas com a espiritualização dos seres. Mas agora, como eu dizia, nós vivemos esta época de transformação profunda que cobra ágil, pesado a todas as almas, que tem que se definir entre o Cristo e o Anticristo. Nós vivemos esta época e eu tenho repetido para vocês. Vamos aqui ao Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, no Apocalipse, na sétima trombeta, deixa uma admoestação, ele que é o sol da caridade, hein? Uma advertência muito séria. Porque ao toque da sétima trombeta, versículos 15 a 19 do capítulo 11 do Apocalipse de Cristo Jesus, o reino do mundo se torna de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então que os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostram-se sobre os seus rostos e adoram a Deus. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque, salvo engano aí, conforme o tempo, nós vamos falar sobre esses 24 anciãos. Não demorará muito. Mais uma vez, e eles diziam, os 24 anciãos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Veja que o reino dos homens se torna de nosso Senhor Jesus Cristo, e as nações se enfurecem. Imagine nós pequenininhos pregando o Apocalipse, a fúria, principalmente dos invisíveis, que não querem que o Apocalipse seja pregado aos simples. Daí tanta coisa. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vocês viram que coisa? Não, todo mundo que está levando isso na flauta, não leva a sério, não vai sobrar no planeta, não. O velho Zarur dizia: mas o bem nunca será vencido pelo mal, ele advertia. Que surgiriam tiranos piores que Hitler, piores que Stalin. E já estão aí campeando pela terra. Porque aqui está: assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir isso os que destroem a terra. Não é um milagre que acontece e vem a destruição, não. Vem através dos elementos humanos punindo-se uns aos outros, cobradores cruéis da humanidade. Porque a humanidade é que o chama, na sua frugalidade de espírito, no seu acerbamento de maldade, é que chama. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e grande saraivada. Tem que se destruir os que destroem a terra. Eu já lhes disse também, mas irmão Paiva, as trombetas começaram a tocar agora. Mais uma vez. Mas acontece que nós estamos no encerramento de ciclo. Tocava uma hoje, tocava uma daqui a 50 anos, tocava outra daqui a 100, tocava outra daqui a 20, daqui a 10. Não, agora elas vão em rapidez apocalíptica se sucedendo. Tudo isso que está aqui, terremoto, as vozes, os trovões, relâmpagos, saraivada, sabe o que? Saraivada é a queda de pedra, né? Pedra sobre a cabeça. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda a parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Portanto, de bondade e de amor, que não podem existir verdadeiramente a não ser firmados na justiça e na verdade de Deus. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Thank you.